Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do Castroad. Sejam todos bem-vindos, estamos 195 da nossa sétima temporada do podcast Triwide. E claro, vamos seguindo junto aí, né, do seu, do nosso podcast Triwide. Sejam todos bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite. E claro que você prefere aí o melhor horário para estar ouvindo o nosso, o seu podcast 100% NASCAR. De vez em quando a gente pensa em alguns assuntos aí de outras categorias, mas aqui o negócio e o foco é NASCAR, tá? É, sempre NASCAR, NASCAR e mais NASCAR. Apesar que eu não vejo motivo pra gente falar de outras categorias, porque a NASCAR realmente é maravilhosa, como foi o final de semana lá em Talladega, que todos, até quem não gostava, falou assim: nossa, não é que é legal a categoria? Tá? É, assistiram e gostaram demais da corrida. Tá? Tem vários pontos aí que durante essa edição aí eu vou ficar comentando com vocês, tá? É, principalmente referente aí... É, aquele problema da chuva, né? Ah, porque choveu, atrasou, deixou pra segunda, eu trabalho. Eu li algo bem interessante, né? É, de um fã no Reddit. É Reddit, pessoal, é um tipo um fórum, tá? Que fala de muita coisa lá, não só de NASCAR, mas tem muita coisa. Se vocês tiverem curiosidade, procura esse site aí, se cadastre nesse fórum aí. E começa a ler muita coisa lá, tá? E um fã falou que assim, ó, eu sou fã de corrida há 20 anos, faz 20 anos que eu vejo corrida sendo cancelada e cancelada não, sendo prorrogada para segunda-feira devido às chuvas, tá? E nunca não aconteceu nada de errado com isso. E ainda posso até endossar o que ele falou, pessoal, e acrescentar ainda, sempre quando uma corrida iria acontecer naquele dia ali, chove, tem a corrida na segunda, parece que o pessoal aí, os pilotos vão mais soltos para a corrida e sempre temos boas corridas. Prestem atenção, é raro, muito raro, uma corrida que fica para segunda-feira por causa da chuva não seja boa, tá? Isso é muito raro, prestem atenção na próxima vez que chover, guardem que estou falando para vocês, sempre depois, na segunda-feira a corrida vai ser boa, tá? Então sejam todos bem-vindos, pessoal, à edição número 195, tá? Da nossa sétima temporada, que já começa a ficar aquele gostinho, falei isso na edição passada, eu vou falar de novo. Começa assim, ó, bem de leve mesmo, aquele gostinho de saudade da temporada 2019, que tá acabando, tá, pessoal? A temporada já tá no final aí, tá acabando, realmente estamos indo de encontro aí aos campeões, às finais aí, Romo você tá perto. E eu já tô começando a ficar triste, tá, pessoal? Começando a sentir saudade já, tanto de gravar e de assistir essa categoria maravilhosa que é a NASCAR, tá? Bom, hoje eu tenho dois recados pra vocês. Eu quero antes, né, falar que estou gravando na quarta-feira à noite. E tenho dois recados aí, tá? O primeiro é pro aniversariante do dia, que é o Lucas Herrera. Já esteve aqui comigo, já gravando o podcast Wide, né? Sempre acrescentando e muito aí o seu conhecimento também com a categoria. Eu sempre tá lá no nosso grupo lá do NASCAR Brasil, tá, pessoal? Eu sinceramente não estou menosprezando nenhum outro grupo, tá? Mas aquele grupo lá que tá todo aquele pessoal lá, que é o grupo do Pedro Mugart, né? Que também já gravou, nós tentamos gravar esses dias, mas não conseguimos voltar aí a formação, pelo menos eu e o Pedro. O Hélio infelizmente está sem tempo aí devido à vida jornalística dele, realmente ele não consegue gravar. Talvez ele consiga até gravar alguma coisa, mas às vezes não acaba encaixando com o meu horário com o dele, tá? Mas eu espero que você esteja estou confiante, tá? Para que no futuro aí realmente dê tudo certo, tanto pro Pedro como pro Hélio, nós voltarmos à formação original aí, tá? E claro, as participações do Guilherme também foi interessante, do Lucas sempre é interessante, o Raposo também apareceu algumas vezes, já fizemos um crossover entre o Podcast Wide e o Café com Velocidade, espero que esse cross aí realmente aconteça outras vezes, mas enfim, tá? Então seja... muito bem abençoado aí, meu amigo Lucas. Espero que seu dia, você vai acabar ouvindo na quinta-feira, que é realmente o dia que eu vou estar soltando, ou na quarta, bem à noite, mas eu acredito que você vai estar envolvido com suas festas, suas festividades aí ao seu aniversário, e com certeza, mais ainda agora que vai ser pai, né? Então ainda tá aí babando aí, descobriu o sexo da criança aí agora, vai ser um verdadeiro... Se não for um piloto, vai ser um grande amante do automobilismo, com certeza, tá? Então, parabéns, meu amigo Lucas Herrera. Felicidades, tá? Muitos anos de vida pra você. Que Deus abençoe e lhe dê muita saúde, paz, harmonia e várias infinitas coisas boas pra você, porque você merece, beleza? Um outro alô que eu quero falar é pra minha amiga Érica, minha colega de trabalho, que tá sempre lá comigo, lá ralando todos os dias comigo, tá? A gente tava um dia voltando do trabalho, né? Comentei com ela, ela falou: ah, hoje eu vou gravar podcast. O quê? Podcast? Ela também se interessou. Não se interessa por automobilismo, deixou bem claro, mas eu tenho certeza que ela falou que eu vi pelo menos uma edição, então espero que seja essa edição que estou dando o alô para a Erika, que trabalha comigo lá no meu serviço, certo, pessoal? Bom, os recados, tá? Arroba Leoguina, Twitter e Instagram, pode ir lá me adicionar, pode ir lá comunicar comigo, falar: Leonardo, gostei disso, não gostei daquilo, Leonardo, você precisa melhorar isso, precisa melhorar naquilo, tá, pessoal? E claro, sejam todos bem-vindos nas minhas redes sociais e lá a página do Facebook do Podcast The White, certo, pessoal? Bom, vamos falar de NASCAR, então não chega muito de conversa, vamos para NASCAR, vamos falar da Truck Series, tá, pessoal? Lembrando que a Action Series nesse final de semana descansou, tá? Não correu, tá de boa, descansou, tá? Colocou tudo ali para todo mundo para relaxar, foi todo mundo passear, né? Ou ficou todo mundo, eu creio que bastante pessoas ficaram ligadas na Cup, né? Na segunda-feira, assistiram lá, realmente viram, é um show que foi a Cup na segunda-feira. Bom, vamos começar então com a Truck Series. A Truck Series sim continuou, correu e abriu o seu round 6, tá, pessoal? Abriu o round aí, o round eliminatório, realmente o round que vai decidir, né, os quatro finalistas que estarão lá em Homestead, tá, pessoal? Então, a Truck Series voltando a pista aí, abrindo o seu round 6 e, claro, não poderia ser melhor do que Talladega, onde que tudo era uma grande surpresa, tá, pessoal? Bom, falando um pouquinho da corrida, foi uma corrida muito boa, assim como foi da Cup, tá? Bem movimentada, cheia de trocas de liderança, foi troca pra lá, troca pra cá, empurrões, um monte de coisa. Pessoal, liderança, se você olhar lá os pilotos que lideraram, eu vou tentar fazer uma contagem, uma checagem por cima aqui, tá, pessoal? Mas foi aparentemente 3, 6, 9, 12, cerca de 15 pilotos lideraram pelo menos uma volta na corrida, tá? Pra vocês terem noção realmente. Tá? Até a Angela Hirsch liderou, aquela Angela mesmo que vocês sempre veem, né? Aí não faz muita coisa, mas até ela chegou a liderar uma volta, tá, pessoal? Realmente foi muito interessante. E desse pessoal que liderou uma volta, o vencedor foi um deles, tá? O Spencer Bauer liderou a volta mais importante da carreira dele, que foi, né, nesse final de semana agora em Talladega, liderou e venceu a corrida, tá, pessoal? Interessante também foi que dos seis contenders, né, aí ao playoffs aí da Truck Series, tá, pessoal? Os seis, apenas um ficou de fora, né, do top 10, que foi realmente o Ross Stein. Vocês, creio que vocês tenham assistido a corrida, né? Se não assistiram, corra lá e assista, que realmente vale a pena. O Ross Stein ficou naquele negócio de bloquear, falou, pumba, acertaram ele e terminou aí na 22ª posição, lá pra baixo, tá? Os outros, pessoal, os outros cinco, né? O Bad Moth foi o quarto colocado, o Stuart Friends foi o quinto colocado, fechando o top 5, Austin Hill o sexto, Tyler Akron foi o sétimo e o oitavo foi o Matthew Crafton, tá? Bom, quem aí está aí, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos playoffs, né? Quem está na zona do degola aí, o que se esperar nas próximas corridas, daqui a pouquinho eu falo, aguenta aí que eu já falo com vocês, tá? Então, pessoal, foi uma corrida interessante, uma corrida muito boa. Várias e várias e várias mudanças, tá, pessoal, durante a corrida. Não poderia afirmar nada com ninguém, não poderia afirmar nada, mas Johnny Sauer andou super bem, tá, ele foi, liderou um tanto de voltas a mais aí, e foi destaque. E outro cara também foi muito destaque também, foi o Shannon Creed, tá. O Shannon Creed, pessoal, vocês devem saber aí, com certeza, devem lembrar, né, eles já tem aí uma boa bagagem na arca, tá, pessoal. Peraí, só um minutinho que alguém quer falar oi pra vocês. Essa é a dona Pietrinha, tá, pessoal? Ela tá. Eu tô em casa com ela hoje aqui. E a gente tava brincando. Eu falei pra ela, o papai vai gravar, ela queria fazer uma participação com vocês. O Shannon Creed, pessoal, aquele cara que é o atual campeão da Arca, tá? Ele foi o campeão o ano passado. Esse título de atual campeão ainda é dele, tá? Não sei se vocês devem lembrar, mas ele teve aquela impressionante lá temporada o ano passado. E 18 top 10 em 20 corridas, tá? Ou se vocês preferirem, tá, pessoal, foram 4 vitórias, 16 top 5 em 20 corridas. Realmente andou muito o Shelly Creed ano passado, tá? Já na Truck Series, infelizmente, ele tá fora aí dos playoffs, tá? Não conseguiu a sua classificação dos playoffs, não pro round 6, né? Mas segue fazendo aí boas corridas, espero vê-lo ano que vem, continue forte ano que vem, quem sabe, né, ele consiga melhorar um pouquinho mais os resultados deles. Pessoal, mas na minha opinião, tá, a Maury Gallagher, tá, a GMS lá, ela diminuiu um pouquinho a carga dela aí, tá, não dá mais aquela constância, não tá mais aquele negócio forte igual foi, tá, eu acho que aquela ambição dela de subir logo pra Cup, tá, acabou derrubando um pouquinho ela aí. Realmente eram os truques mais fortes o ano passado, eram da Molly Gallagher, tá, pessoal? E realmente esse ano não tá dos melhores, não. Mas enfim, vamos lá. Eles têm ainda, tá, o Robert Moffitt, que é o atual líder dos playoffs no momento aí. E pessoal, matematicamente ele já tá aqui meio já classificado pra Homestead, tá? Ele tem 45 pontos aí, né, de vantagem para o zona de corte, que é o Matt Crafton, tá, pessoal? Então, digamos aí, tem duas corridas e tem 45 pontos, que você não consegue fazer, você não consegue chegar a esses pontos aí, ó, 50 pontos, tá, pessoal? Então, quer dizer, o cara tá super bem, tá? Mas o Shander Quinn aí, né, tá um pouquinho para trás aí. E eu acredito ainda, pessoal, que não temos o mesmo truque, tá? Ainda tem um déficit aí, tá? É aquele negócio, você tem um dinheiro, você vai repartir, vai nivelar os dois, você prefere ter um cara que é o tal campeão e você jogar as coisas um pouquinho melhor pra ele e realmente ele trazer melhores resultados, e um cara que é novato ainda, deixar o cara lá aprendendo, tá? Tem esse balanço também pra fazer, tá, pessoal? Não é porque é o mesmo time que são dois truques iguais, tá? Eu acredito que realmente tem essa divisão, principalmente de categorias menores, tá? Lá na Cup, pessoal, lá o dinheiro já é maior, tá? Né? Time grande, time campeão, que realmente faz carro para ser campeão, luta por resultados, tá? Lá sim, realmente, lá é um pouco diferente. Lá eu acredito que quando se coloca, por exemplo, na minha opinião, na Joe Gibbs Racing, tá? Danny Hamlin, Kyle Busch e Martin Truex Jr., eles têm um carro do mesmo nível, tá? Ali não tem esse negócio de equalizado, o dinheiro não. Aqui na Truck Series nós com certeza vamos ver isso, nós vimos isso, tá? Então eu acredito que isso, não, isso realmente é um fator aí em algumas equipes pequenas, tá? Não só equipes pequenas, até talvez nas grandes também, tá, pessoal? Bom, mas enfim, vamos falar um pouquinho da corrida aqui, tá? corrida foi interessante, tivemos aí no total de 7 bandeiras amarelas, são 24 trocas de liderança, por isso esse grande número aí de pilotos liderando voltas, assim, até números pequenos aí, 7, 8 voltas, 2 voltas, 6 voltas, 1 volta, tá? O destaque realmente foi o Creed e o Johnny Sauter, que liderou um pouco mais de voltas, né, pessoal? E claro, com certeza foram os acidentes, tá? O Roche Stein chamou atenção para o acidente dele aí, onde que foi envolvido puxando o pelotão e vindo fechando as linhas, e uma hora deu ruim, né? Uma hora acabou dando ruim para ele, mandaram ele lá para não sei na onde, e realmente foi apenas o 22º colocado na classificação geral do final da corrida, tá, pessoal? Bom, vamos então falar aqui no momento auro aqui, que foi aquele momento ali da última relargada. Né? Tivemos aí um overtime depois que o Turk 12 acabou tendo problemas, foi rodado, né? Bateu na curva 2, perdão, na curva, foi na curva 2. Eu tô falando aqui de outro acidente que aconteceu, eu já tava com outro acidente na cabeça aqui, e eu chego nesse outro também, que foi depois do finalzinho da corrida lá. Então, pessoal, o Turk 12 acabou chamando a última bandeira amarela, onde que foi pro overtime, né? E aí sim, tivemos os maiores problemas, tivemos aí algum bafafá, onde que foi, começou a acontecer aí, será que a NASCAR errou, será que a NASCAR acertou? Pessoal, na minha opinião, eu estou junto com o pessoal lá da Fox, não da Fox Brasil, tá? Aqui na Fox Brasil eu nem sei o que eles falaram, porque eu não assisto na Fox Brasil, não gosto, eles têm a opinião deles. O negócio deles é ficar lendo Twitter e brincando a transmissão toda, não leva muitas coisas a sério. Então eu assisto sempre em inglês, que fique bem claro isso, tá? Então eu fico com a opinião do pessoal que estava lá na transmissão em inglês. Então eu falo da Fox em inglês, na transmissão original. E fico também com a opinião de muitas coisas que a gente acaba lendo no Twitter, principalmente no Twitter, tá, pessoal? Twitter realmente lá tem muita coisa. E na minha opinião, pessoal, é o seguinte, eu vou ficar com a NASCAR, que foi a decisão acertada tanto no sábado quanto na segunda-feira, tá? Que seria no domingo, né? Foi a corrida foi na segunda da Cup. Então eu fico com a decisão acertada, porque é sábio, é feito um brief, tá? E volto a dizer também que aquela vitória lá em 2008, né? Quando o Tony Stewart acabou empurrando para fora o Harry Smith. O Harry Smith acabou voltando à pista e vencendo a corrida, e a NASCAR tirou a vitória. Aquele lá sim a NASCAR errou, tá? Lá sim a NASCAR errou, porque a NASCAR não interpretou que o Johnny Stewart realmente empurrou o Harry Smith para fora da pista, tá? Mas lá sim, lá atrás, bem lá atrás mesmo, lá realmente a NASCAR errou, né, pessoal? Então eu acredito que lá atrás esse erro lá atrás foi realmente um erro. E a NASCAR acertou em cheio nesse final de semana, punindo, né, o Johnny Sauter. Johnny Sauter que vinha trancando todo mundo, trancando. Quando ele começou a descer e empurrando o Spencer Baldi, né, ficou empurrando. E acabou forçando, jogando pra fora o... Não é pra fora, tá, pessoal? Tem uma linha dupla ali, que fica bem no final da inclinação da pista ali. Então, para baixo daquela linha ali, pessoal, essa linha dupla é como se fosse uma parede, tá? Não coloca a parede para não ficar muito perigoso. Então, tem a linha dupla. Então, passou a linha dupla ali, no, se for por... Tipo assim, se você sair para ganhar uma vantagem, você é penalizado. Se você sair porque você acabou sendo empurrado... E voltou para as pistas, ok, beleza. E foi o que aconteceu, tá, pessoal? Realmente foi o que aconteceu com o Spencer Ball. Ele acabou voltando, o Johnny Sauter acabou espremendo demais ele, e o Spencer Ball voltou para a pista depois, tá? Mas mesmo assim, o Johnny Sauter cruzou a linha em primeiro e foi lá festejar, foi lá farriar. E claro, já estava em revisão. Quando ele estava dando um zerinho lá, que ele acabou de dar um Pokémon de zerinho lá, ficar no meio da fumaça, falaram para ele: não, você não é vencedor. O Spencer Ball nem estava mais no truque dele, ele estava lá já chegando no caminhão da equipe, né? No caminhão já para acertar as coisas para ir embora. Voltou correndo pro truque, foi lá fazer o burnout, depois ele foi pro Victory Lane, tá? O Victory Lane foi muito legal em Talladega, pessoal. Ele entra assim, na hora que ele chega no Victory Lane, abre tipo um portão lá assim, e ele fica inclinado pro pessoal lá da arquibancada ver com todos os detalhes a festa que é do piloto lá. Ah, e tem um toquinho que eles colocaram lá, tá? Deu pra ver numa foto, dá pra ver que eles colocam um toquinho no carro, o carro não desce embora. Mas aconteceu o mesmo problema que aconteceu com o Chase Elliott lá no Roval, né? Bom, pessoal, então, na minha opinião, a NASCAR acertou nessa decisão aí, né, com a punição de Unisauro, que ele empurra demais e joga pra fora realmente, né, o Spencer Bauer, e claro, nada mais justo que dar a vitória pra ele. Então, parabéns, Spencer Bauer, conquistou sua primeira vitória na Truck Series. Eles somam agora 2 top 5 e 2 top 10, e tem 3 voltas lideradas, tá, pessoal? Esse segundo top 5 dele foi em Daytona nesse ano, tá? Nesse ano aí de 2019, ele conquistou esse outro top 5 aí. Lá ele foi quarto colocado e agora em Talladega foi o primeiro, tá, pessoal? Então é interessante aí o nosso amigo Spencer Bauer, como tá com um ano pelo menos interessante pra ele aí, tá, pessoal? Coisas em causas pequenas aí pra pequena Younger Motorsports, tá? Ele tá, digamos que bem, e conquistando resultados para ele. Até que interessante, ele que nunca teve bons números aí, tá, pessoal? Realmente já correu na Cup, já correu também. No ano passado ele fez full time na Xfinity Series, tá? Não conquistou nenhum top 10, nenhum nada, não deu nenhuma volta. E na Truck Series esse ano aí conquistou aí seu segundo top 5, tem 2 top 10 agora e 3 voltas lideradas e, claro, o mais importante, uma vitória, tá, pessoal? Então, parabéns ao Spencer Bauer aí. Dificilmente vamos ver ele vencer outra corrida esse ano, tá? E talvez, quem sabe, ano que vem, mas esse ano não acredito em vitória dele, não. Tá? Eu sou bem sincero aí pra vocês. Tá, mas momento interessante, tava no lugar certo, na hora certa, fez a coisa certa, tá? O Johnny Sauter que agiu de má fé com ele. Mas também acredito que se o Johnny Sauter tivesse deixado ali um espaço para ele passar, ele ia passar e iria vencer o Spencer Bauer, que ele estava no draft, estava fazendo o slingshot e realmente ia para cima mesmo, ia voar lá para a linha de chegada e ia ganhar as corridas na pista, realmente sem todo esse bafafá todo que foi aí logo após a bandeirada, tá, pessoal? Então parabéns para o Spencer Bauer pela sua primeira vitória na NASCAR, sua primeira na Truck Series, pessoal. Bom, falando então um pouquinho agora para vocês de playoffs, tá? Esse momento que foi causador de toda a euforia aí, tá? Vou só passar aqui o top 10, tá? Foi o vencedor Bauer, Todd Gilliland, Herbert, aquele que correu na arca ano passado, foi terceiro colocado, tá? E aí já batalha com o Sheldon Creed do ano passado, foi melhor esse ano aí, corre na KBM, que é um truco um pouquinho melhor, né, que ele, e foi o terceiro colocado. Brad Moffitt, Stuart Friends, Austin Hill, Tyler Rake, Matt Crafton, Sheldon Creed, e o fechando o top 10 aí, o Grant Enfer, tá, pessoal? O Harrison Burton foi o 11º colocado, e o Johnny Sauter acabou terminando na 14ª posição, tá, pessoal? Que ele foi punido, então, na 14ª posição foi o resultado final para ele. O Anthony Alford, pessoal, esse cara aí, 15º colocado, esse cara aí, ele corre de virtual, tá? Ele corre na NASCAR virtual lá no e-racing lá, tá, pessoal? Então ele faz essa mescla aí do virtual pro real, até que foi muito bem aí. Tava dentro do top 10, teve um pneu estourado aí, realmente muito azar pra ele, e acabou ficando ali na 10ª posição, tá? E a Natalie Decker acabou envolvendo, sim, claro, em acidente, mas ainda terminou na 16ª posição. Um resultado razoavelmente bom para ela. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho aqui dos playoffs, tá? Aí foi a abertura dos playoffs da Truck Series, round de número 6, tá? Esse round aí realmente que é o final. Esse round vai ser 4 pilotos que vão disputar o título lá em Homestead, numa corrida única, num round único, de que quem for melhor é campeão. Tenho até medo disso, pessoal. Bom, na liderança, Brad Moffitt com 45 pontos na frente do Matt Crafton. Esse aí já tá com a vida tranquila. Pessoal, só não vai avançar se bater em Marshville e se arrancar as rodas dele, nem largar em Phoenix. Caso contrário, esse cara aí, pra mim, já tá já em Homestead, tá? Esse aí já tá. Esse aí já tá garantidaço aí. Tem que ter muito azar mesmo pro cara não ir, tá? Pode ser que aconteça o que aconteceu com o Lombaro, né? Que tava liderando lá, faltando 5 voltas, vai lá, pumba, fundiu o motor do cara. Aí não tem jeito, tá? Aí não dá. Vocês devem lembrar isso aí do Leon Baro na Truck Series, né? Esse é o único jeito, pessoal, do Matt Crafton não avançar, tá? Realmente acontecer algo muito diferente mesmo. Enfim, esse aí já tá garantidaço, né, venceu aí. Se vencer mais estágio, então, lá no Immersive, tá? É aí que tá garantido mesmo. Mas enfim, vamos lá. Deixa ele de lado que ele já tá garantido. Então vamos falar dos outros, tá? Que aí sim temos assunto. O Street Friends, tá, pessoal? Na segunda posição aí, com 22 pontos aí à frente do Matthew Crafton. Tem uma vantagem razoavelmente boa, tá? Uma vitória, uma vantagem tranquila. Pra se garantir para o Holmes, o que o nosso amigo canadense precisa fazer? Manter ali no top 10, top 5, tá? Procurar terminar mais uma pista difícil. Pessoal, eu falo que sempre... Falo aqui pra vocês, quando chega nessa época do ano, tá? Quando temos aí, saímos de Talladega e vamos pra Marshall. Pessoal, só muda o tamanho do problema, tá? Lá em Marshall, lá em Talladega, que é primeiro, né? Então lá em Talladega, pessoal, é uma pista grande, todo mundo tá muito rápido. Aí tem um acidente, pode ser coletado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 20, tá? E se atrapalhar todo mundo e realmente as coisas ficarem complicadas, como nós vimos aí, né, lá em Talladega esse final de semana, como tivemos um Big One aí envolvendo vários truques, tá, pessoal? E também temos Marshall, pessoal, temos as mesmas quantidades de problema, tá? É uma pista difícil de ultrapassagem, é uma pista que você precisa empurrar, você precisa buscar seu espaço. Os truques começam tudo bonitinho, tanto os truques como os carros, né? Começa tudo bonitinho, tudo limpo, lindo, maravilhoso, inteiro. E termina tudo regaçado, tá? Por quê? Porque marcha toda hora, né? Infelizmente, o melhor freio pro seu truque ou pro seu carro lá em marcha é o para-choque do nosso amiguinho que vai na frente, tá? Então, realmente é isso aí, tá? Eu quero ultrapassar, eu tô bem na corrida, quero avançar. Se você ficar ali no muito nhenhenhê, pessoal, você não vai passar, você não vai vencer a corrida, tá? Então você tem que fazer, pumba, bate no cara da frente e vai ser feliz, tá? Infelizmente, isso é Marte, viu? É uma pista que é maravilhosa, tá? A diferença de Talladega e Marte, pessoal, é a velocidade. Lá em Marte você vai chegar no máximo ali no final da reta, ali a 115 milhas, e lá em Talladega você chega lá, bate ali, pelo menos quando você tá no draft, tá? Bate ali nas 195 milhas, chega muito perto de 200 milhas, tá? Ali em marcha, viu, não, tá, pessoal? E a arrancada que os carros têm, pessoal, que os carros, tanto os truques que eles têm, quando eles saem daquele grampo ali, daquele cotovelo que é a curva, até chegar à próxima freada, a arrancada é, assim, ó, incrível, tá? Eles saem daquele grampo ali, cerca de 40... de 50, 60 milhas e vai parar lá com 115 milhas, realmente em um espaço não tão longo assim, tá, pessoal? Realmente é incrível ali, Marfa, é incrível quanto que o diferencial trabalha para jogar força para essas rodas aí, tá? É realmente demais, pessoal, demais mesmo. Essa pista é maravilhosa e temos os mesmos problemas que Talladega. E também, pessoal, quando um bate ali também, vira um salseiro todo, vem todo mundo batendo, porque todo mundo quer arrumar um espaço para passar, não quer perder tempo, quer ganhar posições o máximo que der, e vira aquela bagunça que sempre vira Marshall, tá? Então, realmente, Marshall tá aí. E, na minha opinião, é o round mais difícil que tem em todos os playoffs. Todos, tá? Pode juntar aí qualquer um da Cup, da não sei o que, da Series, aí de 12, de 14, de 20 mil, tá? Em todos. Esse round 6 da Truck Series, na minha opinião, é o mais difícil, porque você corre no Super Speed em Talladega, depois você vai para Marshall e depois você vem para Phoenix, tá? Em Phoenix, realmente, a pista agora tá diferente lá também. A pista melhorou demais, tá, pessoal? E realmente Phoenix, agora a chegada então ficou maravilhosa, né? Que você tem ainda, você saía já na curva já para buscar ali, né, a bandeirada, que era no meio da reta. Agora ela fica lá embaixo, então agora ficou melhor ainda, tá? E as últimas corridas em Phoenix realmente não vem decepcionando ninguém, tá? Demais as corridas em Phoenix. Então, na minha opinião, esse é o round mais difícil de todas as categorias, tá? Como sempre, né? A Truck Series tem os melhores temperos, tem as melhores corridas, na minha opinião, claro, tá? Talvez não tenha o brilho e o charme que tem a Cup Series por ser a Cup Series, tá? Mas a Truck Series, em emoção, não deixa nadinha, zero, zero, zero, completamente zero aí, em emoções devendo pra nós, tá, pessoal? Bom, voltando então aqui para os playoffs, depois desse grande elogio que eu fiz a Truck Series, né? Street Friends, na minha opinião aí, tá bem, tá tranquilo, tá favorável, porque aí basta top 10 aí, se manter. Pessoal, se ele manter top 10 e os caras tudo terminar na frente dele ali no top 10, top 5, o cara tá dentro. Tá? Então o cara tá dentro. É, agora se ele bater uma corrida aí e na outra não for muito bem, aí ele começa a balançar, tá? Assim, o Austin Hill. O Austin Hill tem que ficar um pouquinho mais preocupado, porque o Austin Hill, pessoal, ele não tem gordura, tá? O Street Fans ainda tem uma gordurinha ali ainda. Mas o Austin Hill não tem muita gordura, tá? É, tem que ficar próximo, bem próximo mesmo, tá? É, de todo mundo ali. E procurar não se deixar distanciar muito, por exemplo, aí, né? Por exemplo, o Rochstein, pessoal, ele que é o sexto colocado nos playoffs, né? Que depois se bateu, ainda tá ficou em sexto, mas apenas com os dois pontos atrás do Crafton, que é o corte, tá, pessoal? Ele tá apenas 14 pontos à frente do Rochstein. Tá? Então, realmente, tá meio complicado as coisas ali, né? Pro Boston Hill ali. Complicado quando eu falo no sentido que ele tem bons nomes aí que estão no pé dele aí, que pode tomar essa posição dele, tá? É, porque eu falo tomar? O Crafton é muito bom, que eu vou falar agora, tá? Que tá só um ponto à frente do Teleurkel, tá? Que o Teleurkel também que vem surpreendendo, fazendo boas corridas. E temos o Rochstein, que é um grande piloto, tá, pessoal? Então, tá todo mundo muito próximo aí. E atrás, o Austin Hill, vem três caras bons, tá? Né? Dois excelentes e um, claro, que o Teleurkel que está se mostrando aí, que realmente nasceu para correr, está fazendo uma boa temporada. Estou gostando demais de ver esse menino correr aí e, sinceramente, acredito nele também, tá? Pode ser momento uma chave importante aí em algum momento do campeonato, tá? Aquela vitória dele lá no Kentucky realmente mostrou demais dele, né? E depois disso aí ele continuou fazendo bons resultados do Teleurkel. Então não é bobo esse menino também não, tá? Bobo não é. Então, tá muito interessante aí os playoffs da Truck Series, tá? Tá muito interessante. Temos favoritos para Marshall? Sim, Rochstein, tá? Rochstein é favorito para Marshall. O Rochstein na primeira corrida do ano, tá? Quem andou super bem lá foi o Brad Moffitt. O Rochstein também andou super bem. E claro que o Kyle Busch doutrinou aquela corrida, vocês devem lembrar, né? Liderou aí quase que a corrida toda. O Kyle Busch foi muito sem graça, tá? A margem de vitória dele também foi excelente, era sempre muito alta. E vinha o resto brincando, tá, pessoal? E realmente o Brad Moffitt e o Rochstein estavam lá. O Stuart Friends também andou super bem lá. Né, diga-se de passagem, o Matt Crafton também andou super bem lá, naquela ocasião lá em Marshall. Quem andou super bem lá foi o Teleurkel, tá? Realmente o Teleurkel não foi muito bem lá em Marshall, né? Ele foi top 20 lá em Marshall, o Teleurkel. Agora o pessoal ali da frente ali, principalmente o Brad Moffitt, que não precisa de resultado, porque o cara está garantidaço, e o Rochstein, pessoal, os caras andou lá na frente, tá? O Rochstein chegou até a liderar bastante voltas lá em Marshall, na corrida no começo do ano, né? E estava naquele começo ali de se revelar que era realmente um grande piloto. Ainda estava naquela que pontuava na Xfinity Series e participava, queria fazer também suas participações na Truck Series. Depois, só no meio do ano que realmente ele resolveu inverter, e tá aí. Se não tivesse invertido, o Rochstein estava junto com o Brad Moffitt lá na frente, somando pontos e pontos e mais pontos, né? O Rochstein já estava bem mais garantido, tá? Junto com o Brad Moffitt em Homestead. Tenho certeza que se tivesse feito a temporada completa marcando pontos desde o começo, ele, Rochstein e o Brad Moffitt já estariam classificados para Homestead. Tá, pessoal? Aí isso é só realmente um azar para tirar os caras de lá. Bom, para Marshall, o que esperar em Marshall? Uma corrida difícil, apertada, truncada, tá? Eu creio que tanto o Brad Moffitt como o Rochstein devem ser destaque na corrida, os caras devem aparecer muito bem, tá? Temos outros bons nomes que também devem aparecer na corrida lá em Marshall. O Grant Enfield é um bom nome, sempre aparece muito bem lá. O Johnny Sauer também é outro cara que muito bom, tá? É um cara que realmente merece destaque. Não tá no playoff o Johnny Sauer, mas é um cara que vai aparecer bem, tá lá em Marshall, já tem vitória em Marshall, venceu essa corrida agora dos playoffs, ele venceu o ano passado, tá? o nosso amigo aí, Johnny Sauer. Eu tô já olhando aqui, olhando lá, tô olhando todas as informações na tela aqui, pessoal. Então, o Johnny Sauer já tem vitória no passado. É um cara que também pode atrapalhar um pouco as coisas dos contenders aí, tá? Então, realmente, o que se esperar é uma grande e excelente corrida, tá? É isso que eu espero do final de semana em Marshall, que deve estar por vir aí, tá, pessoal? Realmente vai ser interessante aí esse momento final aí do campeonato da Truck Series, tá? E só lembrando vocês, tá, pessoal, que a Truck Series nesse final de semana não corre, tá? A NASCAR corre no Kansas, tá? No Kansas lá volta a Truck Series e continua a Cup, tá? Mas, pessoal, só no outro final de semana, no dia 26, tá, pessoal? Eu tô falando de Marshall aí já, mas adiantando as coisas, tá? Que eu até queria... Eu vou falar de novo Marshall lá na frente, mas eu tô já aproveitando fazer as projeções já com os resultados dos playoffs, como ficou em Talladega, tá, pessoal? Só pra não... vocês não se... Não se localizarem e achar que é nesse final de semana, não, mas é só no outro final de semana. Final de semana agora, Kansas Cup e Action Series, tá? E a Trux descansa, volta no dia 26 de outubro lá em Marshall, tá? Aí, pessoal, aí depois que voltou em Marshall, aí aquela sequência que vai embora pra acabar. Aí tem o Texas, que aí a coisa não vai correr, né? A Trux Series não corre. Mas aí já é a fase final realmente ali do campeonato ali. E aí vai que vai. Aí acabou. Infelizmente vai acabar a temporada 2019, tá chegando. Beleza, pessoal? Então foi essa, foi a Truck Series. Espero que vocês tenham gostado do bloco, tá? Tem muita coisa pra acontecer ainda. O campeonato tá bem aberto, muito aberto mesmo. Tem só um carinha chamado Brad Moffitt, tá? Ou do Bigodão lá. Que esse cara aí tá com a vida boa, tá com a vida tranquila. Tá de bom aí. Tá de bem de boa realmente. Mas, claro, né? Como eu falei, lá do William Barron, lá na Truck Series 2016, vocês devem lembrar isso daí, pessoal. Lá realmente deu ruim pra ele, né? Lá não foi muito legal as coisas pra ele, não. Então, pessoal, eu volto com você então para um bloco da Cup Series. Mentira, vou fazer um bloco só mesmo, vou fazer um bloco único aqui, porque tá muito legal o assunto hoje. Então vai ser um bloco só. Vou continuar com vocês para falar da Cup e fazer as projeções dos playoffs também da Cup Series, que também tá pegando fogo, tá, pessoal? Então vai lá, dá uma pausa lá, toma uma água lá, dá pausa aí no áudio aí, que eu vou continuar, já vou falar da Cup Series aqui para vocês, já vou no embalo aqui já, vamos seguir o barco aqui já. Eu também, enquanto isso, vocês vão tomar água, eu também tomar água. Vamos lá, pessoal, falar da Cup, né? Já me refresquei a garganta já. Falar um pouquinho da Cup pra vocês. Corrida que aconteceria no domingo, tá? O que a NASCAR sabiamente fez? Pessoal, a previsão de tempo ali da NASCAR dos Estados Unidos, eles são incríveis, né? Eles conseguem prever realmente até a hora que vai chegar, a hora bem precisa mesmo, tá? É cerca de... eles erram às vezes, eles erram, tá? Mas o negócio é bem preciso, os caras têm uma precisão, os caras enxergam, tá? Então o que eles viram? Eles viram que havia uma possibilidade que a chuva poderia chegar antes, né? O que eles fizeram então? Adiaram um pouco a largada, tá? E essa largada adiada realmente deu para fazer o primeiro estágio completo. Acabou o primeiro estágio, choveu, acabou o fim de corrida, beleza, belezinha. É, nós já sabíamos já. Talladega é uma pista muito grande, um oval grande, 2,5 milhas, para secar esse oval aí é cerca de 2 horas, tá? Mas ele tem que parar de chover. Se chover um golinho só que chove, já aumenta, já passa para 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Então tem que ser assim, realmente parar de chover e não chover mais nada, né? Para poder fazer a corrida. E realmente, pessoal, sinceramente, um outro ponto aqui que muitos poucos se falaram disso, né? Eu não sei se muitos aí comentaram. Como eu falei, pessoal, eu gosto sempre de assistir na transmissão original, o cara que eu assisto sempre na NBC e não pela Fox. É que lá o pessoal lá só quer falar de Kyle Busch, Keselowski e Logan. E fala um monte de coisa estranha. E tem um cara lá, né, o comentarista lá, que só fica lendo Twitter. Tá? Ele só fica lendo. Ele segue 3 jornalistas lá, que é o Bob Kupex, né? O John, e outro carinha lá também. Ele fica ali acompanhando os caras ali. E que os caras tweetam lá e ele lê lá na transmissão nacional. Então eu acho que é fazendo a super transmissão, tá? E esse acesso todo mundo tem, tá, pessoal? Vocês entram no Twitter lá, segue os três caras lá que eu tô falando aí, tá? Se vocês quiserem, @Leoguina, eu passo pra vocês quem que é. Vocês vão ficar super bem informados, igual os caras lá, igual os comentaristas fica, tá, pessoal? Que aí realmente fica fácil. É, aí é legal que eles falam assim, a informação ainda não chegou pra nós. E chega a informação pra nós, não chega nada. O cara leu lá no Twitter, tá? Leu no Twitter lá do Bob Prex, ou leu lá do Jim... Eu acho que é Jim Hunter o nome do cara lá, tá? Que é o outro cara que tá sempre lá. São três caras que estão lá na pista e estão sempre falando tudo que acontece ali. E os caras lê lá, e esse comentarista lê lá, e todo mundo acha que ele é o super comentarista. Mas enfim, pessoal, é do gosto realmente, tá? E depois aí fica aquela confusão, aquela falação de um monte de lorota lá. Eu não gosto, tá? E o narrador iludindo todo mundo quando começou a corrida. Até comentaram ainda comigo, foi no... acho que foi até no WhatsApp, comentaram comigo, falou assim, ah, o cara falou que ia chover e choveu, né? Mas todo mundo... eu sabia, eu tinha informação, tá? Que eu peguei no Twitter, né? Depois do tempo lá, no radar, que o cara postou que realmente a chuva chegaria e ia atrapalhar a corrida. Né? Por isso que a NASCAR até antecipou a largada. Mas enfim, não vamos ficar num dos méritos e deméritos aqui da transmissão nacional, não. Eu não gosto. Mas enfim, pessoal, um ponto que poucos se falaram, tá? É como vinha sendo conduzida a corrida naquele, no domingo ali no primeiro estágio onde que aconteceu ali. Pessoal, vocês repararam que havia uma fila de Chevy e uma fila de Ford, tá? E vinha insistindo ali talvez buscar uma fila única de montadora. Pessoal, se aquela corrida continua no domingo, realmente não tivéssemos a chuva, a corrida tivesse terminado, ia encaminhar essa corrida, pessoal, que muita gente ia falar muito mal da corrida, tá? Muita gente iria falar mal mesmo, tá? Porque eles estavam começando uma batalha ali de montadoras, nem de equipe não era, de montadoras, tá? Eles se empurrando ali, se fechando, tá? Depois começou um negócio de equipe, então realmente ia ficar aquele jogo ali de montadora, ia ficar muito single file, porque ninguém iria ter objetivo de nada, porque a montadora tal estava na frente, e sinceramente, pessoal, ia ser uma corrida bem chata, tá? Ia ser uma corrida... essa corrida que nós elogiamos, ainda postei ainda na segunda, postei na terça-feira vídeo dela ainda no Twitter, falando que não dá pra parar de assistir, tanto a final como a corrida toda, tá, que aconteceu na segunda-feira, iria ser diferente, na minha opinião, tá? Essa corrida ia se encaminhar para ser uma das piores do ano, uma das piores edições em Talladega, porque a gente não ia ver nada, só ia ver todo mundo se escondendo, a montadora se escondendo e se defendendo, tá, em busca aí de só o resultado final realmente, né, não ia ter briga igual como foi a corrida toda, tá? Então, pessoal, choveu, tá? Acabou o estágio, começou a chover, eu ainda vi pingos ainda, falei assim, essa corrida vai parar por bandeira vermelha e vai voltar só amanhã, tá? E como já havia esse previsto, né, que deveria jogar a corrida pro final, pro meio da tarde, às 3 horas, e foi o que aconteceu, tá? A corrida acabou ficando pra segunda-feira, às 3 da tarde, aqui no Brasil, tá? Lá no início da tarde. Então, às 3 horas, tivemos o reinício da corrida, foi um dia, começou o sol mais forte, beleza, tal, tudo. É, havia uma pequena possibilidade de chuva, tanto é que a corrida terminou com um clima um pouco mais nublado, tá? Sem perigo de chuva, mas terminou com um clima mais nublado, mas havia sim, talvez uma possibilidade pequena de chuva, né? Mas graças a Deus não choveu. Aí sim, aí o pau moeu, tá? Aí o xixi, aí o xixi fez poste no cachorro, alguma coisa do tipo, aí o capim comeu a vaca, né, pessoal? Aí realmente o negócio ficou diferente, tá? Foi uma corrida absolutamente imperdível, incrível, linda de se ver, tá? É de se chorar quando assiste umas coisas assim daí, realmente é de ficar emocionado, tá, pessoal? Uma corrida maravilhosa, todo mundo foi pra cima, todo mundo queria liderar, tá? E aí que eu quero voltar, tá? Quando eu falo todo mundo queria liderar, todo mundo queria vencer, todo mundo queria estar lá na frente aparecendo, aí que eu tenho que fazer a pausa e voltar no domingo, tá? Logo após a bandeira vermelha, né, que saiu a bandeira vermelha, né, o pessoal da Chevrolet se reuniu em portas fechadas para uma reunião, só piloto da Chevrolet. Se reuniu aí em portas fechadas e fizeram uma reunião de cerca de 25 minutos, né, e conversaram bastante. Depois dessa reunião, claro que os repórteres foram atrás dos pilotos para perguntar, para saber o que, que era que estava conversando em portas fechadas por 25 minutos, né. Foi aí que alguns falaram, né? Não, que a gente tava conversando sobre o Corvette pra 2021. Não, que era sobre o carro. Não, e... Então ficou isso daí. E foi até que quando, pessoal? Logo depois, aí foi, esse assunto foi já na segunda-feira de manhã, tá na Rádio Sirius, que a NASCAR falou que iria monitorar o rádio de todos os pilotos, que se descobrisse e se pegasse algum tentativa de jogo aí, de montadora, de equipe de piloto, de não sei o que, iria punir o cara, iria desclassificar aquele time, aquele piloto, quem quer que fosse. Ela ia tirar, excluir da corrida, tá? Pessoal, ainda tem ainda pessoa que acha que a NASCAR existe jogo de equipe. Não tem, tá, pessoal? Não tem. NASCAR não tem isso. NASCAR não tem. A última vez que tentaram fazer foi o Matt Truex Jr., quando estava na Michael Waltrip Racing, né? Na MWR lá. Vocês devem lembrar, naquele carro 56 da Napa, tá? Foi quando teve uma tentativa lá para favorecer. O Cristobal rodou lá na frente do Breakers, no Front Straight, tá lá em Richmond, para favorecer alguém, para entrar para os playoffs. A NASCAR descobriu tudo, descobriu o seu super rápido, já pegou tudo. Então já puniu todo mundo e no final do ano acabou a equipe, tá? E o patrocinador da Napa, que hoje tá com o Chase Elliott, ela foi buscar o Chase Elliott lá na KL, tá? Ela saiu do Chase, do Marco Otto ali, Racing, tá? Deixou ela, saiu da Cup, tirou todas as suas intenções, foi lá na KL buscar o Chase Elliott, tá, pessoal? E depois veio subindo com o Chase Elliott devagarzinho acompanhando. Então olha só como é que é um fornecedor que realmente está a fim de investir, investe, e tá aí o resultado também com um grande piloto que é o Chase Elliott. Pessoal, para mim o Chase Elliott é um grande piloto, tá? Vai ser um grande nome no futuro. Vocês podem ver e vão, pode até me cobrar, mas vai ser um grande piloto o Chase Elliott aí no futuro. Então, pessoal, foi essa aí a reunião aí. E que mudou tudo, tá? Essa reunião aí mudou tudo. E a NASCAR, depois desse puxão de orelha aí, realmente mudou mais ainda as coisas. Aí eu quero voltar pra segunda-feira, onde que eu falo que todo mundo queria liderar, todo mundo queria aparecer, ninguém tava indo com nada, só queria ir pra frente, andar. E onde que foi aquela coisa maravilhosa? Aquele monte de fila entre o wide, tá? Aquilo é uma coisa maravilhosa, coisa linda, tá? Aí tivemos, claro, assim, os acidentes, né? Tivemos aí o Bernard Gagol dando um flip depois da entrevista. A entrevista do Bernard Gagol foi a melhor, tá? É, perguntaram, e aí, como é que foi, né? Você tava lá no carro, lá, o carro acabou capotando. Foi, não, foi tranquilo, já passei por momentos piores. Foi aí que, como ele falou, it's easy for me. Foi fácil para mim, tá? Então, foi super tranquilo, tá, pessoal? Você tá lá 300 por hora, lá de boa, de repente o carro dá um capotado, dá um flip, tá? O interessante é que o carro, ele capotou o carro, ele virou, né, pessoal? E caiu com as rodas para baixo ainda, que minimizou um pouco também, né, esse ease aí, né, do Bruno Galgo na entrevista dele, tá, pessoal? É, realmente tivemos aí o Diologano, terminou com aquele carro tudo arrebentado e ainda foi 11º, viu? Diologano foi o 11º colocado. Aquele carro tudo regaçado dele. Pessoal, foi lindo o final de semana, tá? Lindo demais, maravilhoso, a corrida na Cup Series, tá? Tivemos de tudo, tivemos um monte de Big One, tivemos de empurrão, tivemos conversa, e foi maravilhosa a corrida, tá? Não tem realmente o que reclamar, não. E, pessoal, o vencedor da Truck Series, tá? O Spencer Bowler, ele ia fazer double duty, ele ia correr tanto a Truck Series como a Cup Series. Pessoal, incrivelmente, essa é uma história bem interessante, tá? Na Truck Series, no sábado, ele foi o vencedor da corrida. E na Cup, ele foi o último colocado, que acabou tendo problemas de motores, tá? Realmente o motor dele foi pro vinagre, corre com a Rick Ware, foi pro vinagre o motor dele e terminou na última posição, na 40ª posição. Como são as coisas, né, meus amigos? Bom, vamos lá. Seguindo em frente aqui, pessoal, tivemos aí uma salada, coisa foi uma salada, tá? É, dos contenders, todos os contenders, os 12 aí, pessoal, tivemos aí, por exemplo, né, o Ryan Blaney, que é um contender, vencendo, e o Kyle Larson, que venceu a corrida passada, que tá na segunda corrida desse round de 12 aí, né, que foi lá em Dover, foi o 39º colocado. Então, pessoal, você tem a noção como que foi essa corrida, tá? O cara que venceu Dover, que se garantiu já pro round de 8, que venceu Dover, saiu de lá todo estabanado, realmente com problemas, tá? temos outros caras com problemas aí também, que outro foi o Alex Puma, que acabou se afundando lá embaixo também, tá? O William Barro também acabou se afundando, tá lá, na minha opinião, só por vitória, tá? O Clint Bauer também acabou se afundando, se envolveu com acidente também, só por vitória, tá? E o Chase Elliott também, tá? O Chase Elliott aí, apesar de ser top 10, tá? Foi, terminou no top 10 aí, tá se complicando realmente. Pessoal, Kansas vai ficar pequeno para tanto piloto que quer vencer, e se não vencer, não avança, tá? Realmente vai ficar diferente aí. Daqui a pouco eu chego nesse assunto dos playoffs, que tá muito bom. Daqui a pouco eu vou falar bastante daí. Essa edição vai tá com quase uma hora, vai passar aí das duas horas essa edição aí. Vou falar pra caramba hoje. Pessoal, momento final da corrida, tá? Eis que surge ali, tá lá ali na liderança, ali na frente, ali puxando a fila ali, né? Tá lá o nosso amigo, nem lembro quem tava liderando na parte final da corrida ali, mas tava lá o cara lá puxando, eu acho que era até o Chase, tava lá puxando ali o pelotão ali, tá, vai que vai, não vai, não, pera mais um pouco, daqui a pouco vamos ver o que vai acontecer. Aí quando surge de repente, o Ionimo sai da linha e puxa a linha ali, e vem quem? Danny Head. Danny Head, pessoal, impressionante em super speed, como o cara, tudo que o cara empurra, o cara vira líder. E o Danny Head foi lá, empurrou o Ionimo, que foi lá pra frente. Eu já tava torcendo já pro Ionimo vencer essa corrida aí, já tava dando até um negócio que o Ionimo ia ganhar, já tava preparando pra gritar o Ionimo que realmente o cara ia vencer. Aí de repente sai lá do meio, não sei da onde, o Ryan Blaine, tá? Aí entra um outro momento, tá, pessoal? O Ionimo, pessoal, ele se manteve na pista ali, deixando pouco espaço, né, pro Ryan Blaine. Só que o Ryan Blaine vem com tanta velocidade que ele acabou tocando, tá? Não chega a tocar ali, mas tipo assim, já o vento ali, o vácuo ali, o draft ali, acabou atrapalhando, e o Ryan Blaine deu uma balançada. Nessa balançada que ele deu, ele acabou descendo um pouco ali, desceu meio carro da linha e voltando. Na minha opinião também, pessoal, eu não vejo nenhum problema, tá? Ele não estourou a linha pra... Tipo assim, o Ionima tava ali no canto, colado na linha, e o Ryan Blaine saiu de trás do Ionima e ultrapassou ele pra vencer a corrida. Não foi esse movimento, tá? Então, eu, assim como a NASCAR, por isso que eu falo que a NASCAR acertou os dois resultados da corrida, tá? E ela review e acertou, não foi punido. E, claro, o Ryan Blaine ficou com a vitória. A segunda vitória mais apertada, a outra que era de milhões. A segunda vitória mais apertada da história de Talladega. 0.007 milésimos de segundo. Pessoal, realmente é uma coisa incrível, coisa linda, tá? Eu postei no Instagram, uma coisa maravilhosa. Valeu demais mesmo, tá? Essa corrida ter ficado pra segunda. Como eu sempre falo, pessoal, quando a corrida fica pra segunda, realmente sempre temos boas corridas. É raro ficar pra segunda e ter corrida ruim, tá? Principalmente em Super Speed. Então, e a chuva também sempre é motivo bons em Talladega. Sempre quando vai chover. Tanto é que foi usado, né? Foi usado aí Talladega como exemplo para virar o que virou hoje, que é os playoffs, tá? Talladega foi um dos focos, eu lembro que o Keselowski falou, uma corrida em Talladega que estava chovendo e poderia, quando chegasse a tantas voltas, ela poderia acabar com a corrida como encerrada. Foi que falou, não, então vamos fazer então, já que tem uns estágios, já que quando chove, a pessoa ficou louca aí, então ficou aquela ânsia de vencer. Então foi daí que nasceu a história do estádio, uma corrida que estava com previsão de chuva em Talladega, não choveu, acabou não chovendo, tá? Mas foi aquela gana toda de vencer Talladega e ficar todo momento ali na liderança que realmente mudou as coisas, tá? E foi Talladega e Pocono, os dois grandes exemplos, por isso que hoje temos estágios, tá? Nos playoffs aí e até nas corridas, tá? Nas corridas, tá? Foi inventado graças a uma corrida que teve essa previsão de chuva em Talladega e Pocono, tá? Foi e por isso que temos aí os estágios nas corridas hoje em dia. Então, pessoal, foi uma corrida maravilhosa, uma corrida sensacional realmente, tá? Parabéns ao Ryan Blaine que venceu a corrida, sua primeira vitória em Talladega, sua terceira, venceu uma corrida depois, pessoal, que ele começou a fazer full time na Cup Series, não venceu em 2016, tá? Primeiro ano dele, beleza, sossegado, tá? Em 2017 venceu uma corrida também, 2018 também venceu uma corrida, e agora com números melhores ainda que os dois outros anos, tá? Uma evolução dele, 2019 também venceu uma corrida, tá? Então são 3 anos, pelo menos com uma vitória, claro que é só uma vitória, tá? Ele pode vencer mais esse ano e ficar melhor que os outros dois anos, tá? Mas, pelo menos, top 5 já tá melhor que os outros dois anos, tá? O ano passado foram 8, esse ano já são 9, e 2017 foi apenas 4, e esse ano foi 15 top 10, tá? O ano passado tá melhor ainda, com 16, esse ano foi apenas 15, tá? O ano passado foram 3 poles, esse ano apenas uma pole. E o ano passado foram 660 voltas lideradas, esse ano apenas 420, tá? Mas assim, tá bem, tá? Tá na média aí, tá dentro do esperado e já tá no round de 8, tá? Então já vai avançar pro round de 8. Kyle Larson e Ryan Blaine já estão garantidos. Pessoal, quem diria, hein? Kyle Larson e Ryan Blaine já garantidos no round de 8, tá? Quem diria? Claro que temos aí agora, eu vou entrar no assunto, então parabéns a... É só terminar aqui, né, os parabéns aqui. Parabéns aí a todos aí. Ryan Blaine, Ryan Lima, Danny Hennie, Eric Amirola e, claro, Mac McDowell aí fazendo uma grande corrida. Terminou na quinta posição. Uma grande corrida, mas também resultado que apareceu pra ele também, né, pessoal? Vamos ser bem sinceros, né? Vamos ficar com... Falar que ele foi bom. Mas foi bem, tá? O que eu chamo a atenção aqui do Mac McDowell, pessoal, são... nesse ano aí, Daytona 500 foi quinto colocado e agora Talladega também foi quinto colocado, né? Ele que soma aí 3 top 5 em Super Speedways, o nosso amigo Mac McDowell, tá? Enfim, o Austin Riff foi o sexto colocado, Corey LaJoie, pessoal, foi o sétimo colocado, o Chase Elliott, o oitavo colocado, né? O Rickson Hall Jr. foi o nono colocado e o Ty Dillon, décimo colocado, né? Então, parabéns a todos aí. O Joe Logano, que é 14 estrupiado, foi o 11º colocado. O Roche Stein foi o 12º colocado. Tifto, Cássio, Kligerman, Paul Manor, Kevin Harvick, Ryan Priest, Kyle Busch e Chris Buescher. Esses aí são os 20 mil colocados, tá, pessoal? Bom, o Corey LaJoie, pessoal, somou aí seu segundo top 10 na Cup Series, tá? O Corey LaJoie. Então, foi sexto em Daytona lá no feriado de 4 de julho. E sétimo, lá no 4 de julho, vocês devem lembrar que a coisa acabou devido à chuva, né? Então ele se aproveitou daqui todo aquele momento ali, ficou na pista, não foi para os pistas, apostou na chuva e ficou com o sexto colocado. Foi o seu primeiro top 10 e agora o seu segundo top 10, esse aí sim, né? Se aproveitando de resultados na pista, realmente terminando, completando a corrida, o sétimo colocado. Então parabéns ao Corey LaJoie, o segundo top 10 na categoria, na Cup Series. Na carreira dele, né, pessoal? Bom, então vamos falar um pouquinho agora dos playoffs, tá? Eu já quero abrir aqui falando de Kyle Larson e Ryan Blaine, como eu já havia falado momentos atrás aqui. Já estão classificados aí para o round de 8, né? Bem interessante, o Danny Hennie, pessoal, se fortaleceu mais ainda, está com 56 pontos, tá, pessoal? Então o Danny Hennie tá meio que tranquilo aí, o Danny Hennie, hein? Danny Hennie, Matt Truex Jr. e Kyle Busch, pessoal... Eles estão mais tranquilos aí, tá? Em relação aí aos playoffs, tá? Lembrando que agora vai ser Kansas, vem um corte, né? Vem Kansas aí para ser a corrida de corte. E eu quero realmente ver, né? Como vai ser Kansas. Kansas vai ficar pequeno, pessoal. Kansas vai ficar pequeno, tá? Kansas não vai caber todo mundo lá para tentar vencer. Vai ter que ter uns 50 Victory Lane lá. Vai ter que ter mais Victory Lane que piloto na pista. Vai ter que ter, porque muita gente vai querer vencer lá, tá precisando de resultado, tá? Então, na zona de corte, pessoal, Danny Hennie tá tranquilo? Sim, esse aí tá tranquilo, tá? Que não é possível que alguém aí vai tirar ele, esse tá tranquilo. Matt Truex Jr. também tá tranquilo? Tá com 48 pontos à frente de Joe Logano, que é a zona de corte, tá tranquilo também. Kyle Busch também? Também tá tranquilo. Kevin Harvick tá tranquilo? 36 pontos? Matematicamente sim, tá, pessoal? Eu acho que é difícil realmente, só se ele terminar em último colocado. E mesmo assim, pessoal, os caras lá de trás lá, um deles tem que vencer, os outros caras indo muito bem, mas tá tranquilo, tá, pessoal? Esse aí também tá tranquilo, não vejo problemas. Aí temos Brad Keselowski dialogando com a vitória, com aquela vantagem que eu digo razoável, tá? No meio do pelotão ali, pessoal, terminou top 20, top 15, tanto o Keselowski como o dialogando, beleza, já era. Aí vem, pessoal, aí vem a turminha aí que realmente precisa vencer e buscar resultado, tá? Alex Boone precisa vencer, Chase Elliott precisa vencer, Clint Boyer precisa vencer e William Byron precisa vencer para avançar para o round de 8. Kansas é uma pista que favorece muitas batalhas? Sim, mas é um oval de 1,5 mil, um oval que quando começa bem, termina as coisas sempre bem. Quando você começa com um carro muito mal, às vezes você termina bem. Mas a maioria das vezes, quando você chega pro final de semana, começa as coisas a dar errado, você não consegue acertar o carro, você não consegue acertar no consumo de pneu, o carro realmente não vai muito bem e as coisas começam a dar muito errado, tá? Pode ser que talvez no final da corrida você tenha alguns favorecimentos, que são as bandeiras amarelas mais longas, você consegue acertar um setup, um pneu aqui, uma calibração aqui, acerta aí o track bar e tal, beleza, o carro fica melhor, você fica com mais confiante e consegue ir pra cima da corrida, no final da corrida, com mais confiança e até vencer a corrida, tá? Que na minha opinião, pessoal, desses 12 pilotos aqui, qualquer um tem chance de vencer. Eu falo isso desde o começo do round antes de Dover. Pessoal, dos 12, todos têm chance. Não vejo ninguém aqui que não tem chance. Tanto é que tá aí Kyle Larson, que todo mundo vinha metendo pau, venceu em Dover, tá? O Ryan Blaney, que muita gentejá tava falando que ele já tava na hora dele sair da Penske, que não era piloto e tal, que era muito fraco. Tá aí mais uma lambida na cara de quem falava que o Ryan Blaney não era piloto. Não tinha que até perder o carro já sair da equipe. Tá aí mais um grande resultado do Ryan Blaney, tá, pessoal? Então, os 12 tem que ser respeitados. São 12 pilotos que chegaram aqui que realmente tem carro pra vencer e realmente conseguem vencer a corrida. Tem alguém aqui que eu não daria, tipo, um crédito que não venceria? Não, todos têm, tá? Até o Alex Bowman, que ainda busca ainda se consolidar, tá? Ele não é tão sólido quanto o XS, mas ele faz corridas sólidas, só que talvez o resultado não apareça tanto assim, tá? Talvez se tivesse umas 5 vitórias já, todo mundo ia respeitar um pouquinho mais o Alex Bowman, mas até o Alex Bowman, pra mim, tem chance de vencer no Kansas, tá, pessoal? Realmente, a turma ali é boa, são 12 pilotos excelentes, tá? E, claro que, quem tá fora, pessoal, precisa vencer, tá? Por pontos, aquela batalha por pontos, 5 pontos, 10 pontos ali, é difícil acontecer, tá? Vai ser mais difícil acontecer. Só se o Joe Logano realmente tiver um grande azar, aí começa a se ter uma briga entre eles ali pra ver quem vai assumir sua última vaga, tá? Vamos supor, Joe Logano ou Keselowski bateu no começo da corrida, vai ter, tá lá no fundão lá, não volta mais pra corrida. Aí o pessoal ali da frente ele vai começar a ter uma briga ali pra disputar essa última vaga, porque tá todo mundo junto ali, tá? A diferença entre Alex Bowman e William Byron são apenas 9 pontos, tá? Aí ele realmente começa a ficar diferente o negócio ali, tá? Mas precisa que um cara lá que tá lá na frente, né? Que tá dentro do top 8 aí, caia pra fora. Quem tem os dois caras que podem cair pra fora é o Keselowski e o Joe Logano, tá? Mesmo se um Kevin Harvick, um Kyle Busch cair, eles têm tanto ponto, pessoal, que é difícil tirar esses pontos deles, tá? Então eles já estão meio que classificados. É difícil tirar esses 5 aí, tá? E quando eu falo 5, já colocando o Airbnb garantidaço, tá? E Haley, Truex, o Busch e o Harvick, tá? São 4, aliás, né? Então é difícil tirar esses 4 aí, pessoal, por pontos, tá? É muito difícil realmente tirar. Mesmo com o problema, é difícil eles saírem. Mas tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer. Pode, por exemplo, o Alex Bowman, que tá aí com a diferença de pontos aí dele aí, né? O Kevin Harvick terminar lá pra trás, lá pra baixo, terminar em último, e o Alex Bowman terminar no top segundo, terceiro, e vencer 12 estágios. Ele consegue pontos pra avançar, tá? Quem sabe, mas é difícil, tá? Então agora, se dois pilotos da Penske ali, Keselowski ou Joe Logano, ter problemas, ficar lá pra trás, um pneu estourado, realmente tiver que ir pra garagem abandonar a corrida, aí a gente vai ter uma briga boa entre Bowman, Elliott, Bauer e Baron. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Nessa edição aqui não vou prolongar muito, não. Só vou completar aqui uma notícia que saiu aí, uma pena realmente, aconteceu depois da gravação do podcast, tá, pessoal? O Howler, que estava levando o truque do Rochester, acabou tendo problemas, teve um acidente na estrada, tombou, o pessoal ali ficou ferido ali, tá, mas tá tudo bem, foi tudo belezinha, motorista, né? Mas tá tudo bem. Uma pena foi que rebentou tudo, tá? Vão acertar um truque pra ele pro Kansas, tá, pessoal? Mas vamos ver que realmente o quão forte, o quanto estará renovado o Rochester aí, né? Perdão, pro Kansas não, pessoal. Pra Marshall, tá? Vai ser um truque, já estão pegando um truque emprestado aí pra preparar, pra acertar, né? Mas porque parece que um truque realmente que ele correu lá no Talladega realmente teve maiores problemas. Parece que não vai dar nem pra utilizar ele. Parece que o reserva, parece que ele tá melhor um pouco. Eles vão usar esse reserva aí e vão ter que pegar um truque emprestado. Já estão trabalhando pra isso. Tem 2 semanas, tenho certeza que vai dar certo pra eles, tá? 2 semanas não, né? 1 semana e meia. Tenho certeza que eles correm no sábado à tarde. Tem que estar na final de semana na quinta-feira. Então tem praticamente aí 1 semana, tá? Começando amanhã na quinta. Então temos aí um tempo aí pra eles resolverem esse problema aí, tá, pessoal? Bom, torço muito que o Rochestein esteja inteiro pra lutar por vitória lá em Marshall também, certo, pessoal? Bom, notícias são essas aí realmente. A NASCAR tá fechando seus... A NASCAR Business, né? Os negócios da NASCAR aumentando cada vez mais aí. Tá comprando mais uma parte de um grupo lá, realmente que é dono de mais pistas aí. Pessoal, sinceramente, só falta a NASCAR comprar agora. Eu acho que Pocono e Indianapolis. O resto tudo é da NASCAR, tá? A grosso modo, o resto tudo é da NASCAR. Se não for da NASCAR aí, tá envolvido os negócios da NASCAR. Então só falta Indianapolis e Pocono, se eu não me engano. Só as duas pistas que faltam para comprar. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa edição 195 foi por aqui, tá? Vem Kansas aí, tá, pessoal? Falei bastante já da Cup aí, fazendo a previsão para Kansas. Kansas vai ser uma pista difícil, uma pista complicada. Deixa eu só passar o horário aqui pra vocês, tá? Eu não falei muito da Sun Series, tá, pessoal, pra vocês aí, porque vocês sabem que o playoffs por lá segue mais tranquilo, né? Nós já sabemos já o que se esperar é Christopher Bell, Cole Custer, Austin Senick e mais um lá em Homestead, tá, pessoal? Então ela volta aí nesse final de semana, a Sun Series aí no Kansas, tá? Vamos esperar e ver o que vai acontecer aí lá no final de semana. Eu não vou ficar procurando pelo em ovo não, porque mais ou menos é aquilo que nós sempre vimos aí, tá, pessoal? Lá em Night Series, tá? Kansas, Night Series, sábado às 4 horas da tarde. E no domingo, tá, pessoal? No domingo aí temos a Cup no domingo. Eu tô lendo aqui, tô tentando lembrar aqui. Não, vai ser no outro final de semana. Daqui dois finais de semana começa o horário de verão. Termina o horário de verão dos Estados Unidos. Nós não teremos esse ano aqui no Brasil, tá? Então não temos só uma 3 horas. Depois lá, no primeiro final de semana de novembro, vai ser assim, 2 horas a mais. Então nesse final de semana, segue aí uma hora só. Então vai ser às 3h30 largada da Cup Series, tá, pessoal? Então vem Kansas no final de semana. Vamos ver o que acontece lá no Kansas. Como eu falei, vai ter que ter várias vitórias, né? Vai ter uns 50 vitórias lá, porque tem muita gente que quer vencer nesse final de semana. Beleza, pessoal? Então um forte abraço, fique com Deus, uma boa semana e cuide-se bem.